DJ Rafael. DJ Rafael. O show de saudade começa agora. Dá-lhe, meu DJ. Esse detonando assim, ó. Filho do Acará. Aquela rua traz lembranças e o passado ali ficou. Ainda está encravado em seu solo molhado que não secou. Existe uma saudade imensa que ainda presente se faz. Me lembro muito bem ainda daqueles momentos. Ele lembra do tempo que ele era criancinha, brincava de peteca debaixo do assoalho, né, Pretinho? Olha só, mandando um forte abraço ao grande Jeová, o filhão aí do grande Wagner do Boné. Nós curtindo Rubi desde ontem, lá no Canhara. Forte abraço. Valeu! É, Rubi, muito bom. Quando passo na esquina e vejo aquela multidão, me lembro, né? Me lembro ainda criancinha. Diga, meu filho. Que ali brincava com meu irmão. Olha, gente, já temos o nosso CD ao vivo, a primeira parte já gravada. Ao vivo, quem quiser pega na mão lá do Givaldo. CD lá próximo do bar, lá atrás. Primeira parte, CD ao vivo. Esse CD tá pra ideia, bigotinho. Pega logo o seu, apenas R$5. Vamos lá! Abraço pro Piaca e o seu admirador secreto. Eu sou um homem solitário, sem amor. Só a tristeza me acompanha onde for. Eu sou um homem solitário, eu vivo só. Pega, passa dia, mês e ano. Dia, mês e ano, nada muda para mim. O meu caso. Pode estar aí que eu não vou falar mais. Mesmo solução. Por ela eu fiquei cego de amor e de paixão. E o meu mundo se tornou escuridão. E eu sou! Eu sou um homem. Olha só, o grande cacique aí da IMI Farma, junto com o André e os magnatas do Rubinho também. Toda essa galera, forte abraço. Bora, Romarinho! Eu sou um homem solitário, é assim. Sempre. Quem eu amo nem Rogerinho, o Graciel tinha esse compacto. Tá é doido, meu irmão. Meu coração pra te entregar. É igual da saudade, Douglas. Quero viver contigo sempre e te amar. Quero você pra mim. Como é que é? Olha só, abraço especial a Bianca e o seu admirador secreto. Abraço especial aqui do Rafael Saudade. Alô, Bianca. Quem será? Eu preciso te amar. Quem que tu quer, Baldinho? Quero viver contigo sempre e te amar. Quero você pra mim. galera continua. Bora, Monique! O juiz é foda, não. Você deu vida para mim. Eu te quero. Atenção, chave não chega com o Givaldo lá no House Mix. Alô, Popinho! Como é que é? Você gostou, foi? Gostei, gostou. Olha só, o casal Branco Saudade, junto com a Priscila Saudade, aqui sempre no Rubi. E a gente abraça sempre com muito carinho esse casal que dá valor de curtir nosso trabalho, sempre aqui no Rubi. Forte abraço. Olha, Cacique! Porque tenho algo especial pra lhe dar, tesouros de amor ele vai encontrar. Gostei, gostou, gostoso a gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. Gostei, gostou, gostou. Família! Doce feito mel e queima feito fogo. Seu beijo é a loucura que eu quero sempre de novo. Já tá doido. É a loucura. É, não é? E eu quero sempre. Lembra de repolho da atividade passarinho, né, Douglas? Quando toquei seus olhos dentes. Tá japonês, né, mano? Quase chinês. Completamente. Tá brisado, meu irmão. O coração se entregou. Quero de novo me queimar no seu calor. É rubi. É doce feito mel. E queima feito fogo. Alô, Andressi. Doce feito mel. Ah, tu tá aí, né, moleque? E queima. Eita, que levei mais um pacote, meu irmão. Vai ser muita onda aqui na frente. Aqui no Rubinho, hein? Forte abraço. Pra galera, essa galera aí. Qual o nome, Douglas? Quero sempre de novo. Vem cá, vem cá. Atenção, Josivaldo Araújo já se encontra aqui na área. Dá um chega urgente. As coroguetes, é? Se poder, é verdade. Esqueço tudo quando estou com você. É doce feito mel e queima feito fogo. E aí? Doce feito mel. O bicho saudade do Grécia. Gordinho gostoso aí, vem! Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. É um potinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. Eu não sou free boy, mas tô na moda. A mulherada gosta do pai. sou gostoso, sou o rei do paredão. Boto boné da John John, copo de uísque na mão. Invejoso passa mal, porque minha vida é assim. Não frequento academia, mas as novinhas ficam em mim. Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. Oi! Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. Eu não sou fiboy, mas tô na moda. Olha, gente, já temos a primeira parte do CD ao vivo. Pegue logo o seu, adquira, pra você escutar na sua casa, no seu carro, onde você quiser. Esse CD tá pai d'égua. A primeira parte aqui com o Rafael. Vamos lá! Eu não sou fiboy, mas tô na moda. A mulherada gosta do gordinho. Eu não sou fiboy, mas tô na moda. Manda 007. Sou um gordinho gostoso. Quero lhe falar do meu amor. Quero lhe falar do meu amor. O que é que tu quer, Dressi? Quero lhe falar do meu amor. Então diz aí, vai. Quero lhe falar do meu amor. Segura, Romarinho! Olha a samba do Bragança, Romarinho. A gente vai de barco pra lá. Esse amor que eu guardo há tanto tempo. Apaixonado e forte como... Oficina VMK. Fale com Cleuso e o Clési. Eu vim andando pela areia do deserto. Meu coração batia forte, eu estava certo que existia um oásis onde eu ia te encontrar e te falar do meu amor. Melhor que um cão eu farejava o seu perfume, e tudo isso provocava o meu ciúme. Eu rasteava os seus passos, eu caçava os seus abraços, eu queria o seu calor. Coisas que você não acredita. Te procurei até numa moda em outra risca, meu amor. Grande Repolho, lá do Beguí, curtindo Rubi. Hoje, encerrando Jarinho e a Monique, vou te contar, meu irmão. Quero lhe falar do meu amor. E do Crescespa! Poderoso, poderoso, Rubi, Rubi, Rubi, Rubi. É igual a classe, essa aqui marcou, meu irmão. E o tempo passa, né? O tempo passa e eu sigo assim, querendo em meus braços sem poder te ter. Busco uma saída para não sofrer assim. Eu te quero ao meu lado, teu amor só pra mim. E agora eu choro ao saber que não estás. Tu sabes, meu amor, que eu te quero beijar. O tempo maltrata, pois não estás aqui. Fico mal em saber que não queres a mim. Alina, como estou sofrendo. E a saudade venha, vai me cobrir de beijo. Olha só os mal falados aqui do Rubinho Saudade. Domingos lá do Pop. Forte abraço. Valeu, maninhos. Rubi. Desejos, vem, olhe pra mim. transo. Eu danço pra você e eu. É. Alô, Pretinho. Cadê o Pretinho do Acarai? Olha que tá cheio a fonte aqui, meu irmão. Manda qualquer coisa daí e tá pegando. Tão levando tudo. Maninho, Tigre da Nike, forte abraço, Tigre. Como é que é? Essa mulher vibrando de amor por ele me deixou doida, sem jeito e chorando. E se você fica com ela, hein? Se você fica com ela. Isso aqui é o hino dos pé grande, né? Chorando sozinha. Se você fica com ela, eu vou embora triste sempre. Quando te vi beijando uma mulher bonita, eu fiquei louca, fiquei com ciúmes. Essa mulher vibrando de amor por ele me deixa doida, sem jeito e chorando. Se você fica com ela, eu vou embora chorando sozinha. Novo Lube, a tecnologia mais avançada do mundo. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de. Olha, bigodinha, daqui a pouquinho aquela sequência do fundo do baú pra ti, viu? Na hora do beijo pra lá. Vai ser muita onda, né? Aê! Você nunca leva a sério. Eu também já não. Que é vinheta. Muita coisa de nós dois. Vixe, meu irmão. Eu já sei que não. Belzinha, Rayane, as passageiras da nave da saudade. Assim. Elas trouxeram a Charlene, mas pra arrebentar, meu irmão. Pra Charlene! E aí? Foi sempre assim. Esse amor. No começo, meio e fim. A verdade, nada de mais. E para com isso, meu irmão. Pra lembrar, a saudade fica pra trás. E o nosso amor? Meu maninho Sérgio dos Incomparáveis da Saudade. Um especial. Alô, Sérgio! Coisas tão banais. É, Gabrielzinha! É doido, meu irmão! Nosso amor é lindo, é grande, um encanto. Não imagino amor porque brigamos tanto. Olha, pra quem não sabe, viu, classe A? Essa música começou aqui no Rubi, viu? Tire! Dorinho de Didá! Os amigos da G5! Mas é 5G, é o contrário, né? Que o amor se fez. Que o amor se fez. Anda, Saigon. Nosso amor. Nosso amor. Está dilacerando nossos corações. Por favor. Apagar a chama da paixão. Douglas, será que hoje também? Eu. Nosso amor é lindo, é grande, o um encanto. Não imagino amor porque brigamos tanto. Querida, a gente tem que se. Bora, passarinho! Meu bem, eu sei que a gente nasceu um do outro. É Pega essa aqui, marcou tempo bom lá do Ilariê, lá na Pina Jé, Jairinho. Tá doido, meu irmão. Claro, hein? Claro, não me deixe só. E aí? Tô numa solidão. Meu menino Cacique aí da M Farma. Os amigos curtindo o Rubinho, forte abraço especial aqui do Andressinho dos Magnatas. Vai! Desfaz as malas, me abraça forte e diz que não vai mais fazer isso comigo, não. Fica comigo, ouça o que eu digo. Se te perder, vou morrer de paixão. Desfaz as malas, me abraça forte. Gente, deixa eu ver aqui, sábado, lá em Bragança, lá no Tio Balão, da Rubim Saudade. Domingo, casa de show Mauros, aqui no Augusto Montenegro, hein? Segunda-feira, Metrópole City Hall e Romarinho vai às três festas, meu irmão. Isso se deixar ele ir, né? Ah, tu vai fugir sim. Meu parceiro DJ Léo, aí do Alisson pediu, deixe to... Tá, meu irmão, afinal de contas, é o primeiro. A gente nunca esquece, né, Léo? É verdade. 64 anos de tradição em todas as nossas vidas, viu, meu irmão? O som que faz parte da nossa vida, hein? Bora, bigodinho! Essa música vai para as Cora Guedes, arrebentando, meu irmão, de aqui. Muito gelo, muito pacote, muito uísque. É, a Biazinha Jose, né? As passageiras, hein? DJ Gilmar é quem vai conduzir. Olha a Belzinha, Seba do Bragança, viu? Atenção, chame o Bobinho, não chega com o Givaldo Santos da Lomas, lá no House Mix, passando Love Lomas. Thank you. Famoso Rubi, uma história de popularidade. Quando você chega numa festa e ouve o som do Rubi, ele é o todo poderoso tocando pra mim, pra ti. O corpo todo estremece com vontade de dançar. Só se for com a voz do índio. A moçada no salão até parece que vai voar. Com o som do Rubi. Com o som do Rubi. Rubi. Rubi. E aí? Rubi, Rubi. Tocando pra mim e pra ti. Rubi, Rubi. Tocando pra mim e pra ti. Pra mim e pra ti. Esse é o som do todo poderoso. É lindo, é belo, é todo gostoso. E você jamais vai encontrar outro igual. Remexe gatinha, remexe gatão. Ao som do rubi no meio do salão. Anima a galera, sacode povão. Remexe pra cima, remexe pra baixo. Olha a Marlete ali, Douglas. Forte abraço, Marlete. Arrebentando nessa festa bonita. Um grande abraço com muito carinho a você, Marlete. Beijos na sua boca chupada de língua, viu? Remexe pra cima, rebola pra baixo. É assim. E gritando, Rubi. Olha só toda a família rachicha arrebentando, hein? Tirando o conquim e gritando, Rubi. Marques e Rubi. Oficina VMK, Rua da Providência, próximo à BR. Como é que é, Givaldo? Esse é um som do todo poderoso. É lindo, é belo, é todo gostoso. Novo Rubi. Você jamais vai encontrar outro igual. Remexe gatinha, que remexe gatão. O som do Rubi no meio do salão. Anima a galera, sacode povão. Remexe pra cima, rebola pra baixo. Tirando com Novo Rubi, Novo Rubi, a técnica. Bora esquentar, bora esquentar. Só do caqueado no salão, quero ver. Só que é chuteirante, vai. Oi, oi, oi, oi, oi. Novo Rubi, saudade. Isso aqui marcou Douglas. Clube Bancrévia. Oi. Aí, niño salió a la calle y se encontró una medallita. El niño salió a la calle y se encontró una medallita. Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita. Y el niño se persigna que es su medallita. Representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita. Y el niño se persigna y besa su medallita. ¡Ay! ¡Ay! El niño salió a la calle y se encontró una medallita. Contento, regresa a su casa, alegre y sonriente, le dice a su mamita, mami, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré. Ahí cuenta que llegó Junior Moreno. Daqui a pouquinho ele vai detonar pra essa galera aqui, hein? Bora, Junior Moreno. Oi. Aí o seu pai, a dona Nina, já no caqueado no salão. E com certeza essas músicas só lembram eles, meu irmão. Esse casal que dá valor no nosso trabalho. Seu pai, a dona Nina. pra quem se garante no salão. Essa cara do meu tio Moné. Fala, Dodô! Tem que tirar o chapéu, Douglas. Pega o bigodinho do carro, som da valor, meu irmão. Saudade da bolacha preta, cara, tu é doido. Salve, menino. Dulce amor, dime agora. Dulce amor, ay, mira, mira. Dulce amor, nunca me niegue. Dulce amor, y tu boquita. Dulce amor, dame tu beso. Dulce amor, que yo me muero. Dulce amor, ay, mira, cielo. Dulce amor, si me muero. Dulce amor, ay, pero dime. Dulce amor, si tú me quieres. Dulce amor, ahora dime. Dulce amor, qué bueno. Seguro que aquí gente, não esqueça que em segunda-feira, a próxima segunda-feira, a gente vai estar no Metrópole City Hall, hein? O Bi Soldado, o Mauro Cota e a banda Bob Show. E aguardem o aniversário do DJ Rafael Soldado e do Mauro Gracia. Aguardem! Vamos lá! Olha que já animaram. Seu Paulo, dona Nina! Eu sou o Potinho. Seu Potinho, então chega, Potinho. Urgente. Olha só. Mandando um forte abraço aos amigos aí do Alisson, que sempre estão com a gente. A galera que deu o pontapé inicial, DJ Edson, né? O grande Elton, DJ Elton. Cadê esse caceteiro? Vem cá, Elton. DJ Elton, também o DJ Léo, os caras que também comandam a saudade. Aí do Alisson. Atenção, Florentina, dá um chega no House Mix. Alô, Florentina. E amor de verdade, hein? Amor de verdade eu só senti. Foi com você, meu bem. Comigo? E todas as loucuras desse nosso amor, você me deu também. Você já faz parte da minha vida. E fica tão difícil dividir você de mim. É. E quando faz carinho me abraça, aí eu fico de graça, te chamando pra me amar. Mal a acostumado, você me deixou mal acostumado com o seu amor. Então volta, traz de volta meu sorriso. Sem você não posso ser feliz, nem eu sem vocês. Mal acostumado, você me deixou mal acostumado com o seu amor. Sem você. Cervejinha gelada, hein? Uma cerveja bem gelada, dar aquela paquerada. Tutu com a rapaziada. Na loura, na pretinha, na morena, no frisagem, da gracinha, da bundinha, da mulata. Como é que é? Que eu quero ver, vai! Bom é na palma da mão, na roda de samba. Venha comigo sambar. Estou recebendo com muito carinho aqui o meu parceiro Elton. Samba. Primeiramente, boa noite a todos. Uma satisfação muito grande estar mais uma vez hoje aqui no Crescesso, né, Douglas? Mais uma com Rubi Saudade, DJ Jairinho, Rafael, Júnior Moreno, pra gente fazer essa festa. Eu já quero abraçar o povo do Crescesso, essa galera que realmente faz o sucesso de uma forma carinhosa. Nós estamos aqui. O nosso muito obrigado, viu? Em nome de todos que fazem o nosso Rubi Saudade. Quero chamar meu DJ Elton! Alô, Elton! Oi, Júnior Moreno, meu irmão. Quero também deixar um agradecimento a toda a nossa comitiva que todo domingo tá aqui com a gente, né, meu irmão? Aqui no Crescesso, o nosso clube. É um enorme prazer estar aqui juntamente com o Rubi, viu? Nossos amigos do nosso grupo aqui do Alisson, meu parceiro DJ Léo, ele é sua madrame, né, meu parceiro Maracanã, ele é sua princesa também aqui, a rainha com a gente, pra primeira dama Naná, o amigo Alain, todas nossas comitivas aqui, viu? Grande Jefferson, valeu, viu? Muito obrigado de coração mesmo. E domingo tem a gente de volta aqui, Júnior Moreno. Tu sabe, meu irmão, que mora no meu coração. Beleza. Você é um amigo lá do meu setor, lá do Guamá, meu irmão. Amigo de velhas guardas, né, meu irmão? Sucesso para você, para a galera do Alisson. Salva de palmas aí para o DJ, para a galera do Alisson, que é essa aparelhagem que detona todo domingo aqui no Crescesso. Parabéns, valeu! É isso aí que é o sucesso. DJ Léo, toda a galera, valeu, Léo! Valeu, Elton! Obrigado, garoto! Hoje eu vou bagodear. Beber uma cerveja bem gelada, dar aquela paquerada junto com a rapaziada. Na loira, na pretinha, na morena, na gracinha do design, da pontinha, da mulata. Olha até chover e ela beijar, hoje eu vou bagodear. Como é gostoso cair. Bora fazer o seguinte, quem é bom de perna aí, eu quero ver agora. Paysandu, só quem é do Paysandu, só quem é do Paysandu, joga a mão pra cima e bate na palma da mão, tchá, tchá, tchá, tchá, alô Jair Porfírio, e cadê a galera do Remo, cadê a galera do Corinthians, 3-0 em cima do Galo, meu irmão. Do Corinthians! Vamos fazer nossa onda aqui no Crescer, vamos lá! Vai, Júnior Moreno! DJ Júnior Moreno! Já tá no painel o Coringão, ó! Coisinha do bairro, coisinha bonitinha do Pará. E aí, Iradi? As coisinhas tão bonitinhas do Pará. E ela? Você vale ouro, todo o meu tesouro. Tão charmosa da cabeça aos pés. Tô lhe amando, lhe adorando, chego mais uma vez. Nossa amiga Monique aqui do ladinho. Um abraço às nossas passageiras. As meninas sempre com a gente, um beijo no coração, viu? Obrigado às meninas aí, às nossas passageiras. As coisinhas tão bonitinhas. Alô, Crescesso! As coisinhas tão bonitinhas do pai. Seguranças aí, próximo ao banheiro. É tão nervosa, que só me deixa prosa. Tesouro é que vale ouro. Agradeço ao Deus o que ele fez. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Quem tem paz e amor, põe a mão pra cima aí. Muita paz no coração. Pode chorar, pode chorar. Mas chora, chora. Não vou ligar, não vou ligar. Chegou a hora. Faz me pagar. Pode chorar, pode chorar. O nosso amigo Marcinho, também o nosso amigo Daniel, a galera curtindo com a gente, boa. Essa galera sempre aqui. Atenção, equipe de apoio, equipe de seguranças. Aí próximo ao bar, alô, equipe de seguranças. Solteiro, sai do chão que eu quero ver. Bora balançar esse esqueleto, bora. Só o charminho das mulheres hoje aqui. Cadê o grito das mulheres solteiras? Com muito carinho, são mal falados aqui no circuito do Rubizão. Saudade, Welder, o Negão e o Carlinho. Alô, Jaime Pompilho, para me descer os seguranças aí atrás, meu irmão. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. A galera do Clube do Remo, a galera do Paysandu, a galera do Sideral. galera avisando aí que o rei não vai estrear a casa nova, vai ficar na casa do cachorro. Essa música vai pro Pitbull, grande Pitbull. Um abraço, Júnior Moreno, valeu Pitbull. Olha o charminho das mulheres. Já chegou por aí, Pantera? So I took a chance and it followed me home. I knew it wouldn't break, so I gave in without fighting. Alô, Pantera, chegou ou não? O seguro, o apoio. It's been so long since I loved this way. So I asked him if he would stay. A gente tem já a primeira parte do CD ao vivo pra galera aqui no Clercesto, Rubi Saudade. Do Givaldo aí, ó. Oi! É, agora quem tá na área, é uma satisfação muito grande receber meu amigo Clésio, lá da VMK, o cara que a gente tem um respeito, um apre e um carinho muito grande. Alô, Clésio! Bebeu pra ali, meu amigo Flávio Boca Rica, cara que detona em Santa Isabel do Pará. Alô, Flávio! Que isso? É o dia dela, hein? Melô do Clube Mixer. Deixa eu abraçar aí o Wagner, também o Ferreira, né? O Maurício, a galera da Mário Covas, curtindo o nosso poderoso Rubi. Não pra cima, mão pra cima, bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai, vai. Casal Branco, saudade, Priscila, saudade, sempre no Rubi e a comitiva. Vai começar o melô da Sandra. Vai, Dodô. Oi! É a festa, é Rubi, é o nosso som aqui no Crescespa. É Rubi. Poderoso. Essa sequência vai pro cacique da M Farma. Alô, galera do Rubi! Cadê o Charminho das Mulheres? Rubi! Rubi! Sempre poderoso é o Rubi! Valendo! Rodrigo da Winf, pretinho do Acará e a mulher da faca. Valendo! Romário sem fronteira. Sandu, coloca a mãozinha pra cima. Rebicolou, rebicolou. Diz assim, ó. Uma lista branca, outra lista azul. De lá. Valendo! Chega lá no House Mix com o Givaldo. Alô, Clésio, chega no House Mix com o Giva. É a festa, é o som, é a alegria, é o Crescespa, é o nosso Rubi. E sai do chão, e sai do chão, e sai do chão, e sai do chão. Passar assim por mim, não sabe o que é sofrer. Ter que ver você. Bora, bora, bora, bora dar uma viajada, bora. Sempre tão linda, contemplar. João. Me acharam nada, foi sem ter teu carinho. Como é que tu te sente? Eu me sinto sozinho, eu me afogo. Bora pirar esse cabeção agora! E aí? Tem que tirar o chapéu pra galera do Crescest, hein, meu irmão? Ô, Ana Júlia. Nunca acreditei na ilusão de ter você pra mim. Me atormenta a previsão do nosso destino. Eu passando o dia te esperar, você sem mim. Quando tudo tiver fim, você vai estar com um cara, um alguém sem carinho. Será sempre um espinho dentro do meu coração. Sai do chão que eu quero ver. DJ Neto, lá do Búfalo Recordação, grande Neto, tá aqui com a gente, eu quero ouvir vocês! Essa galera é demais, hein? Escolheremos entre monstros da nossa própria criação. Serão noites inteiras, talvez com medo da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução para que esse nosso egoísmo não destrua nosso coração. Será, será, será? Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será? Mina, seus cabelos é da hora. Diz, seu corpo. Olha, na próxima segunda-feira, sem ser essa, feriado, na próxima estaremos em uma grande festa lá na metrópole City Hall, o nosso Rubi Saudade, a banda Mega Pop Show e o Mauro Cota, Jaime Pompilho já convidando todos vocês. Você é meu chuchuzinho. E aí, Crescespa? Music, uma música. Você me deixa doidão. Oh yes, amor, meu docinho de coco. DJ Léo aí do Alisson em companhia do Elton. DJ Léo que faz 10 anos de Alisson aí no Grécia, só pode crer. DJ Digital da Saudade. Bora sair! Bate na palma da mão! Estivemos no Brasil, lá em Barcarina, e pense no show, garoto! O show Lucas, um abraço pra você e a nossa luz girando. Marcinho, um abraço pra você, ouviu, Marcinho? Também o Robertinho tá ligado com a gente. Galera aí do Mário Covas, um abraço, Júnior Moreno. Mas agora eu vou tocar uma música aqui pra gente relaxar e pra gente viajar e pensar. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou baixar o som. Eu quero ouvir a galera do Crescespa, só quem tem paz aí no coração. Vamos lá. Estátuas e cofres e paredes pintadas e nem sabe o que aconteceu. Você vive o melhor nessa terra. Aproveite, se divirta, curta bem a vida, porque depois que ela passa, já era, meu irmão. Oi! Quero colo, vou fugir de casa, posso dormir. Obrigado, Elton. Com você. Estou com medo de um pesadelo. E a sequência é pra ficar no CD da galera. E aí? Meu filho vai ter nome de santo. Quero ouvir essa galera. Quero ouvir a galera que tá feliz aí. Galera do Paysandu e do Remo. Olha aí, papai. É a galera do Crescespa. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Marlete, um beijo aí ao lado, viu? Às vezes. Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado. Não falo de amor quase nada. Nem fico. Jefferson Melo, lá do Conjunto Maguari, viajando com a gente. Você pensa em mim toda hora. Me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Alto! Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Esse é o nosso Rubi. Vou caminhando nas ruas pensando em você. Nesses momentos que a gente consegue se ver. Amigo Adelson, para toda a sua galera aí do Sideral. Você diz que o seu casamento vai mal. Amigo Voltinho e o seu grande amor. Por isso trai, já não quer mais, mas não se vai. Poderoso Rubi. Eu me pergunto afinal o que sou pra você. Simples amante ou nada além de um prazer. De Gleison, saudade para alguém. Entrega pra mim. Aqui. Com hora certa pro fim. Depois me diz. Até amanhã. A sequência é pra galera dançar. Vamos lá, Crescesma! Eu queria ser bem mais. Romário pro amor. Que amante. É verdade. Quero ter. Rodrigo das Margães, Moroneio, Cuxino, Rubi. Valeu! Eu conto as horas que faltam pro dia que vem. Não quero mais dividir esse amor com ninguém. DJ Anjo Mal aí, o garotinho. Fico das fronteiras. No que lá do Pop, o jovem lá do Pop. Um abraço! Você já contou. Se ele notou ou nem quis saber, como machuca meu peito a dor de esperar. Quero te amar, simplesmente poder te abraçar. Quero você só pra mim, sem hora certa pro fim. Não quero ouvir você dizer adeus. Uma ventania cheia de paixão, tarde de verão. Que fazia? Chovia. De Dodô para o Rio que está longe. Entrou pelos meus olhos. Ao mesmo tempo está dentro. Sutil e tão fugaz. Alô, Crescesma! Fera fugitiva numa tentativa de poderoso, poderoso Rubi. Relaxou meus nervos, sentimento alado. Sábado, Bragança. Senti-me na domingo, casa de show Mauros. Segunda que vem, Metrópole City Hall. Revirei teus poros. Alô, saudade! Relâmpago e viril, rajada de vento em beijos turbulentos, seduzir. Rubi. Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento. Inverno de paixão, amor de primavera em chuvas de navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento, nuvem passageira, inverno de paixão. E esse amor, amor de primavera em chuvas de chuvas. Saudade, Gracesma! Rubi! Entraste por mim só, sutil e tão fugaz, carne positiva em uma tentativa de amar. Despertou em sonho, sentimento alado, senti vibrar la piel, transpirar mis manos, pecado. Siento que tus labios se acercan a mí, buscan como el viento en besos turbulentos. Segunda que vem, Metrópole Sigirral, Rubi Saudade. Navegar o corpo, regar teu sentimento, dia e noite amor. Poderoso Rubi, flor do pensamento, aqui está a Rubi Saudade. Inverno de paixão e o amor, amor de primavera em lluvia de verão. Navegar teu corpo, regar teu sentimento, dia lleno de amor, flor del pensamento, yeah, yeah. Nube pasajera, invierno de pasión. Givaldo Gravações CDs. Amor de primavera en lluvias de verano. Às vezes a minha cabeça parece faltar parafuso. Estão me chamando de louco, é você que está me deixando confuso. Quem vê meu olhar tão distante já sabe da minha paixão. Alô, Sideral! Conhece o um abraço ao nosso amigo Marquinho por ali, grande Marquinho. Escuta que o meu. E a galera que curte o nosso Rubi Saudade, obrigado. Bate! Bate tudo de saudade. Doido querendo você. Vem trazer esse amor, arrancar minha dor. Eu sou a ferida. Bate tudo de saudade. Volta correndo pra mim. Vem dizer que eu sou seu. Traz de volta o que é meu, é você minha vida. Olha, convidando a galera para domingo, casa de show, Mauros, recebendo o nosso Rubi Saudade. Alô, Pan! Às vezes, né? Às vezes a minha cabeça parece faltar parafuso. Estão me chamando de louco. E a ressaca ao lado está me deixando confuso. Quem vê meu olhar tão distante já sabe da minha paixão. Novo Rubi. Conhece o meu pensamento. Uma super máquina. Escuta que o meu coração. Bate tu! Bate tu, tu, tu de saudade. Doido querendo você, vem trazer desse. essa música aí, a mulher se mudou pra lá, ele foi atrás em Nova York. Será que o Sandro vai? Givaldo Gravações CDs. Givaldo Gravações CDs. Bora, Giva! O 28, vai! De um sonho. Saudade, hein? Saudade vai, vai, vai. Saudade vem, vem, vem te buscar. Parceiro Romário, sem fronteira, cara que a gente tem um carinho. Sempre, né, Romário? Já já o hino. Oi!